Aventureiros Kids, se inscreva no canal. Deixando seu like, levando o sininho para receber todos os vídeos novos e vai lá no nosso Instagram, Kids Aventureiros.